os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. José Mário Branco, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É a escolha de António Jorge Aires Rodrigues para esta conversa. Muito obrigada por ter vindo, porque esta escolha com o poema de Luís de Camões. Olha, duas razões. Uma é o humanismo renascentista de Camões e exatamente a mudança que ele significava. E o facto de o José Mário Branco ter musicado e introduzido um refrão que em 71, quando juntos nos encontramos em França no exílio, era atual e que hoje, em minha opinião, continua de grande atualidade. A mudança. Isto é um álbum que agora já o passamos em CD, mas a primeira edição foi obviamente em vinil, e de 71, da editora Sassetti. É a escolha de Aires Rodrigues, que é o nosso convidado desta manhã. Tem 65 anos, foi candidato presidencial há 30, em 1980. Agradeço que tenha aceito a participação neste ciclo de entrevistas que estamos a fazer até ao final do ano, na Antena 1, sempre à sexta-feira de manhã, com antigos candidatos presidenciais. O senhor começou a sua atividade política muito cedo, aos 17 anos, na Faculdade de Direito. Creio que não chegou a acabar o curso. Exatamente. Porque aos 21 a PIDE o suspendeu. Exato. Participei nas manifestações e nos anos 60, na Comissão de Libertação dos Presos Políticos, nas manifestações pela libertação do Saldanha Sanches, que conseguimos, e em seguida numa ocupação da cantina universitária, porque exatamente éramos contra o facto de que a cantina universitária da Universidade Clássica era só permitida naquele tempo para isolar os estudantes aos alunos de Direito, Letras e Medicina. Portanto, proibida ao técnico, à agronomia, aos outros cursos da Universidade de Lisboa. Técnicos. Ora bem. E, portanto, nós fizemos uma ocupação com manifestação e que foi invadida pela polícia de choque, a mando do reitor da altura, e que se traduziu na prisão de todos. O reitor, que foi ele que ordenou a intervenção com a polícia de choque e que depois também fez o controle e que, à minha passagem, eu era aluno dele, ainda por cima, me disse: o senhor insultou o seu reitor e o seu mestre. E eu disse: não, eu vim aqui manifestar uma opinião, não insultei, nem gritei, nem fiz coisa nenhuma. Vim aqui manifestar, com outros colegas meus, o direito de todos estarmos juntos e de podermos conviver. E, nessa altura, prendam este inergúmeno. Pronto, tal como os outros. E um processo sumário expulsou-me de todas as faculdades de Direito do país. Fui depois para a História em Coimbra, onde estive um ano, mas que, pronto, dada a atividade, a militância, fui perseguido e... Nessa altura militava em algum partido? Não, era uma militância, não estava ligada a nenhum partido, era uma militância partidária. Estava, porque o seu primeiro partido é o Partido Socialista. Exatamente, mas já no Depois do 25 de Abril, logo esteve, a seguir. Porque esteve estes anos de 66 até 74 em França. E quando chega a Portugal, portanto volta logo a seguir ao 25 de Abril, voltou logo? Imediatamente, já cá estava para o 1º de Maio. Pronto, portanto foi ali logo nos dias a seguir ao 25 de Abril. Adere ao Partido Socialista e faz parte do Secretariado, que é o núcleo duro da direção do partido, a Comissão Política, que na altura não se chamava assim, e Comissão Nacional, não é? Primeiro, pronto, fiquei como responsável pela organização na Zona Centro, como funcionário político, e depois é que sou cooptado para o secretariado, depois de ter primeiro pertencido à Comissão Nacional e à Comissão Diretiva. E os resultados do trabalho, penso que positivo, de construção do partido na zona operária. Na zona centro do país? Na zona centro do país, e o facto de termos ganho as eleições, o Partido Socialista na Marinha Grande, que era um dos bastiões fortes do PCP. Do Partido Comunista, fez com que, penso eu, fosse cooptado depois para o secretariado, funções que exercia até à expulsão. Até à expulsão, que a expulsão acontece porque, bom, Aires Rodrigues foi também deputado constituinte. Exatamente. E ficou no Parlamento até ao final do governo PS-CDS, se bem que aí já como deputado independente, porque entretanto é expulso do partido, porque vota contra um orçamento. Um orçamento, exatamente. Quando o seu partido estava no governo. Pior ainda. Exatamente. Porque, fiel e coerente com as minhas posições, que sempre exprimi, que o Partido Socialista devia ter uma política socialista, e não podia aceitar um orçamento que, naquela altura, dava somas astronómicas para as Forças Armadas e reduzia os orçamentos na saúde, nos setores sociais. Naturalmente que a explicação é um pouco a mesma. Creio que estamos a falar do orçamento de 78, não é? 78. Uhum. Nessa altura, as explicações eram as mesmas que hoje são avançadas. O FMI impunha como condições a votação. Mas aí impôs mesmo. E impôs mesmo. E aqui... Vamos ver. Pronto, vamos ver, mas é... Exatamente, eu entendi que, juntamente com a deputada Carmelinda Pereira, que não deveríamos votar aquele orçamento porque ele significaria, naturalmente, o desnaturar da Revolução de Abril, dos propósitos com que nos tínhamos empenhado. Sim, mas estava perfeitamente ciente das consequências desse voto contra. Na altura, não, sinceramente, devo-lhe dizer que não pensei que fosse a expulsão. Penso que aí, e que houve dentro do Partido Socialista, uma movimentação grande de dirigentes que não eram favoráveis, porque não fomos só nós expulsos nessa altura, mas pronto, foi toda uma ala esquerda, não havia lugar para uma ala esquerda dentro do Partido Socialista. Lopes Cardoso, naquele movimento, foram também afastados. Claro, depois houve uma outra movimentação de retorno, mas havia uma imposição clara no sentido de que não havia lugar para quem dentro do Partido Socialista se opusesse a medidas que vinham diretamente contra a sua própria natureza. Ora bem, no Partido Socialista ainda, enquanto dirigente de topo, que foi um dos impulsionadores do movimento Carta Aberta, que veio a dar origem ao GT, e sempre defendeu o entendimento PS-PCP, nessa tal ala esquerda de que falava há pouco. Ora bem, exatamente, olha, Carta Aberta, porque nós pensávamos e defendemos uma só central sindical, com o direito de tendência, naturalmente. Pensávamos e pensamos e continuamos a pensar que deveria ter sido essa a solução que permitisse a unidade. Essa foi a primeira grande decisão do Partido Socialista. No Partido Socialista. E, em seguida, o que nós assistimos é Zanha e Mário Soares de um lado e os senhores do outro. Exatamente. Mas, na altura, com muita gente no Partido Socialista e dirigentes importantes, como Lopes Cardoso, que eram a favor, e a Fernanda Lopes Cardoso, que eram a favor do movimento Carta Aberta e, naturalmente, de uma central sindical com o direito de tendência. É evidente que também não encontramos grande eco da parte da direção do PCP, porque, bom... A política da divisão foi sempre uma das coisas que marcou e que as dificuldades para o avanço da Revolução do 25 de Abril e do movimento que se tinha iniciado com o 25 de Abril. No entanto, teve um grande impacto. Pensamos que continua de pé a questão da unidade. É hoje, mais do que nunca, uma realidade e penso que teríamos poupado enormes sacrifícios e enormes dificuldades se tem avançado nessa via. A direção do Partido Socialista, e penso que também com algum apoio tácito do Partido Socialista, inviabilizaram essa situação comunista. Mas, e em seguida, a direção do Partido Socialista apoiou claramente um congresso de constituição da UGT, com o PSD. Claramente uma orientação. Esse foi um dos momentos mais de maior tensão política nos anos a seguir ao 25 de Abril. Ora bem, em 76 o senhor já defendia um presidente civil e socialista. Exatamente, na direção do Partido Socialista. Em 76 apoiou o Iannes. E eu exprimi sempre, desde o início, no secretariado, e fui o único, embora houvesse, a determinada altura, alguns dirigentes que encarasse a hipótese, porque, em minha opinião, o Partido Socialista tinha nessa altura gente com grande prestígio do tempo da luta contra a ditadura e que podiam ocupar perfeitamente o lugar, desde o Henrique Barros, que tinha sido Presidente da Assembleia Constituinte, ou António Macedo, que era o dirigente, fundador do partido e presidente. Bom, e toda uma série de outros, mas estes recordo nomeadamente. E que, em minha opinião, obrigariam a um outro figurino político socialista e de medidas que, se o Partido Socialista... Mas também aí fica sozinho. Aí fiquei sozinho, mas devo dizer que, por exemplo, e penso que posso dizê-lo claramente, em determinada altura, o Dr. Mário Soares, numa das reuniões, e portanto isso não tem nada de secreto, disse claramente: se alguém tiver a mesma questão sobre um candidato civil que o Ares Rodrigues levantou, eu penso que devemos reexaminar a questão. Não tive nenhum apoio. Alguns tinham outros candidatos, mas todos candidatos militares. Eu pensava que o 25 de Abril, e continuo a pensar, foi feito para exatamente uma democracia civil. Penso que isso obrigaria a uma outra tomada de posição, a um outro figurino. O senhor, nessa altura, não pensou candidatar-se? Não. Nem era essa a questão, não. Penso que era ao contrário, era o Partido Socialista. Apresentaram um candidato civil. Tinha figuras de grande prestígio. Em 76, só para que nós nos entendamos, Iannes, Otelo, Pinheiro de Azevedo, militares, e Otávio Pato, civil. O senhor tinha um passado de luta contra a ditadura, participou nas revoltas estudantis, como falámos há pouco, foi exilado em Paris, aí foi eletricista na Renault. Não, fui operário na Renault, não, não eletricista. Depois é que trabalhei um ano e meio na Renault, porque eu tive esta atitude, sabe? Quando cheguei, encontrei muitos exilados políticos que faziam uma vida um pouco pelo Cartier Latin. E que, bom, naquele tempo era possível sobreviver de alguns pequenos empregos, mas obrigava a um tipo de vida que não estava nas minhas aspirações e nas minhas maneiras de pensar. Uma vida mais... Uma vida um pouco... Ociosa. Ociosa e, bom, e que depois, dadas às intrigas, como sabe, todos os exílios e as comunidades, em particular dos exílios, leva depois... a reuniões de café, com as intrigas, com as... E o senhor Ares Rodrigues não era... Não estava assim dado propriamente a isso. E ainda foi trabalhar para a Renault. Depois tive um ano e meio. Entretanto, trabalhava com ácidos e comecei, ao fim de um ano e meio, a aparecerem alguns ácidos no sangue. Na altura não foi possível à Renault mudar-me e eu decidi... Havia muito, nessa altura, muita possibilidade de trabalho. E com amigos meus, já que conheci na imigração, que eram eletricistas, me disseram: tu vais connosco, a gente, tu sabes bem falar, tu sabes ler os planos técnicos, sabes falar, e a gente ensina-te o beabá da eletricidade. E assim foi. E quando se deu maio de 68, eu estava a trabalhar como eletricista na construção. Participei ativamente no maio de 68, que me deu alguma experiência de como se fazem manifestações, de como se convencer e discutir e dar elementos a portugueses que estavam em estaleiros de construção, dominados um pouco pelos engajadores, que eram homens que os traziam de Portugal, que depois tinham ligações com as grandes empresas da construção e que muitas vezes os mantinham sob chantagem de: se fazes greve ou se participas em movimentos de protesto, não te renovamos o contrato ou a carta de trabalho, os elementos necessários para a carta de trabalho e para continuar em França. Mas essa sua experiência no maio de 68 utilizou-a em Portugal? Sim, penso que são conhecimentos que ficam, porque são experiências que ficam no nosso património cultural e no nosso património político, tal como depois, mais tarde, a continuação do meu trabalho sindical, mesmo em França, porque eu depois fui trabalhar para um setor social, quando começou a política de reabsorção dos bidonvilles em França, onde havia muitos portugueses, eram os arredores onde... Quase bairros de lata, não é? Eram bairros de lata, mas eram bairros de lata, com chapa, exatamente, de zinco, e com, em particular, os invernos rigorosos que há em Paris. Portanto, situações verdadeiramente terríveis. Quando começou a reabsorção desses bidonvilles e a construção de cités, de cidades... Trânsito. Os construtores foram obrigados a fazer centros sociais. E nesses centros sociais haveria animadores sociais e culturais que ajudavam à integração. E foi esse o meu trabalho durante depois os últimos 4 anos. Na altura tive uma experiência muito interessante com um outro refugiado político brasileiro, Gilberto Freire, que estava e que veio dar-nos formação. Foi um homem absolutamente determinante. Determinante e que nos ensinou um método que nós podemos aplicar para a formação, a aprendizagem da leitura e mesmo da escrita, diretamente em francês, aos imigrantes. Foi uma experiência também muito interessante e onde, nessa altura, era um setor que começava, onde constituiu uma secção sindical. E fui eleito delegado sindical, apesar de ser o único estrangeiro que aí trabalhava. Mas foi uma experiência também muito interessante. Mas, Ares Rodrigues, a questão que eu lhe queria colocar é a seguinte. Com esse seu passado, começa a sua atividade política muito cedo, é impedido de estudar por causa da sua atividade política, é exilado, vem para Portugal depois do 25 de Abril, integra o Partido Socialista na sua primeira fase, numa fase como dirigente. Custou-lhe ser expulso do partido? Sim, custou naturalmente. Custou bastante e custou sobretudo também, em seguida, sabe que eu, que tinha sido convidado antes para funções dirigentes, para funções inclusive governamentais, ao nível do Ministério do Trabalho, que não aceitei na altura, em seguida, nem como amanuense numa empresa pública me davam trabalho. Não consegui trabalho em sítio algum. Por um lado, houve, de facto, um bloqueio. Eu tive que, na Marinha Grande, onde tinha muitos contactos e muita gente, começar a venda de materiais de construção com amigos e pessoas que me ajudaram. E devo dizer que tenho uma dívida de gratidão com a população da Marinha Grande, que na altura souberam, uma zona de concentração industrial e, portanto, tudo se sabe, que eu vendia materiais de construção e dizia: vamos comprar materiais de construção ao presidente. Porque o senhor, quando é candidato à presidência, tem 35 anos e era motorista de camioneta. Porque foi esse trabalho que fiz, quer dizer, vendia materiais de construção e portanto, tinha que os fazer com uma camioneta de 3.500 quilos, com as quais fazia a entrega, porque nessa altura, grande parte das obras que se faziam nas casas das pessoas, né, em cidades como a Marinha Grande, era feita pelos próprios, contratando um pedreiro e, portanto, comprando os materiais necessários, que eram postos em gás. Mas o senhor, antes ainda da candidatura presidencial, funda o POS, o Partido Operário de Unidade Socialista, que está inscrito na 4ª Internacional, tendência trotskista. Portanto, não foi o PS que mudou. O senhor é que se calhar nunca foi do PS. Ou como é que... Porque o PS nunca foi trotskista? Ou não, foi? Não, mas não era... Vamos ver uma coisa. Quando nós fundamos o POS, fundámos o POS em ligação com uma organização trotskista, que era a Organização Socialista dos Trabalhadores, eles próprios filiados na 4ª Internacional. Agora, devo dizer que nós havia contactos, por exemplo, a direção do sindicatos bancários integrou, além de militantes socialistas, militantes da Organização Socialista dos Trabalhadores. Havia uma afinidade na batalha, por exemplo, contra o gonçalvismo entre militantes socialistas e dirigentes socialistas. E, na qual o senhor também estava, na batalha contra o gonçalvismo. Exatamente. E devo-lhe dizer, por exemplo, não fomos nós, nem fui eu, nem a Carmelinda, que apresentámos um dos dirigentes da 4ª Internacional ao Dr. Mário Soares. Foi ele que o recebeu, o Pierre Lambert, que era um dos dirigentes da 4ª Internacional. Trotskista e lambertista, não é? Foi o Dr. Mário Soares que o recebeu na companhia de um dirigente da CGT francesa, Força Ouvrière, discutiram e que a questão da Quarta Internacional é uma questão que serve de pretexto para a nossa expulsão, mas não é a política, o Lopes Cardoso e os homens e outros... Mas eles não aderiram ao POS. Exatamente, Lopes mas foram Cardoso expulsos. Ia fazer mais foram tarde expulsos, ao EDS. Foram expulsos da mesma maneira, é isso que eu quero dizer. A nossa expulsão não era possível a existência de uma ala esquerda dentro do Partido Socialista, porque a política... E sobretudo uma ala esquerda que não aprovasse os orçamentos quando o partido bem, está no mas, governo. Pronto, mas devo-lhe dizer, por exemplo, que militantes como... da ala que depois fundaram a Fraternidade Operária, que ocuparam, tiveram dúvidas, alguns eram deputados também, que tiveram dúvidas em votar o orçamento e que estiveram ali também. Vai, não vai. Vai, não vai. Portanto. Bom, mas Aires Rodrigues, o senhor corre em 80 contra Ianes, que tem 56,5%, Soares Carneiro, 40,2%, Otelo, 1,5%, Galvão de Melo, 0,8%, Pires Veloso, 0,7%, Aires Rodrigues, 0,2%, o que corresponde mais ou menos a 13 mil votos. Como é que recebeu estes 13 mil votos? Praticamente irrelevante. Sim, eu penso que, naturalmente, que o meu objetivo não era ganhar, era poder... Mas disse uma vez na charneca do Lumiar, disse que o seu objetivo era ganhar as eleições. Bom, olha, mas eu propaganda. Não... Pois, porque penso que não tinha essa, tinha a consciência de que não tinha as possibilidades de poder ganhar. Agora, é evidente que quando a gente concorre, parte sempre do princípio que é possível ganhar. Claro. Pronto. Agora, tinha essa consciência interior. Devo-lhe dizer que pensava e que o eco que encontrei ao longo da campanha por todo o país, e sobretudo nas zonas mais desfavorecidas... Era um país muito diferente, há 30 anos. Era um país anos. Muito diferente. Mas encontrei um eco muito grande. Eu penso que as condições em que se deram depois as eleições, com a morte de Sá Carneiro há três dias, a três dias das, das dia eleições. Dia 4, as eleições foram a 7 de dezembro. Sá Carneiro e de Amar da Costa, que condicionaram com um candidato que era claramente um candidato de retorno ao passado, Soares Carneiro. Colocou. Mas com Ianes, muito... que aqui não tinha o apoio, tinha o apoio do Partido Socialista, mas não tinha. De Mário Soares. Sim, mas tinha, quer dizer, oficial, mas não tinha o apoio, mas tinha o apoio da direção do Partido Socialista, sim. Claro. Tinha o apoio da direção mas do Partido Socialista. Mas não tinha do Primeiro-Ministro? Mas nessa. Ou do dirigente máximo do partido. Exato, mas que nessa altura foi. Nessa altura já não era Primeiro-Ministro Mário Soares, já havia governado. Foi um voto útil que jogou aqui um papel e que, em minha opinião, condicionou muita gente. Que poderia ter tido um voto diferente e, se calhar, um voto de mudança. E que não teve dadas não as circunstâncias. Teve dadas as circunstâncias, pensando hoje... que era perigoso a passagem do Soares Carneiro. Mas hoje, Aires Rodrigues, 30 anos passados sobre estas eleições, foi um erro? Não, não. A sua candidatura, não? Eu não penso, acho ao contrário. Penso que foi importante afirmar. Era, devo dizer, que nos permitiu afirmar claramente uma linha de um programa socialista e claramente civilista, porque penso que havia muitas ilusões ainda nos militares enquanto tal e num sistema que pudesse. Ora, eu penso que era necessário, nessa altura, exprimir claramente que era um sistema civilista que era necessário defender e que, claramente, sob uma linha de medidas socialistas. Que era, acho que e que retrato é que se lembra do país que percorreu enquanto candidato? Que país é que era aquele naquela altura, há 30 anos? Sim, era um país com tinha vindo de 50 anos de ditadura. Era um país, mas ao mesmo tempo era o país onde estavam ainda presentes uma mobilização muito grande, uma disponibilidade muito grande, uma vivência que, para quem conheceu e viveu o que era os anos e exatamente antes do 25 de Abril de 74, em plena ditadura, e que depois vê como é que as camadas jovens... Como é que, em particular, as mulheres puderam, se exprimiam, participavam na vida política, na vida social? A Constituição havia, e nós, desse ponto de vista, a Constituição de comissões de trabalhadores, de comissões de moradores, que... A vitalidade. A vitalidade, Agora, era um país marcado por traços profundos de muita miséria, de dificuldades muito grandes, de dificuldades de infraestruturais terríveis, de uma grande percentagem de analfabetismo. Era um país, em particular, de iliteracia, mais até do que... Embora o analfabetismo fosse muito grande, mas gente que não sabia ler, que não era capaz de poder ler, mas que ao mesmo tempo participavam com a experiência da sua vida, que estavam disponíveis. E é esse retrato, e eu tenho situações de passagem, por exemplo, por Alentejo, por zonas que era verdadeiramente empolgante e ao mesmo tempo comovente, de ver como as pessoas se davam, como as pessoas se entregavam. E eu penso que é isso que hoje nos faz continuar a ter esperança. Eu penso que há alguma desilusão, mas se há uma vontade muito grande, em particular da gente que constitui a esmagadora maioria do povo, os que trabalham ou os que deveriam ter direito ao trabalho, e que é com eles, em minha opinião, que devemos poder contar para a mudança da canção de José Mário Branco. Começámos esta conversa, que se está a aproximar do fim. Aires Rodrigues, eu vou retomar um passo da sua campanha de há 30 anos, em que o senhor, questionado sobre anos que dizia cumprir e fazer cumprir a Constituição, o senhor disse: também Hitler chegou ao poder com uma Constituição muito à esquerda. Sim, portanto, eu devo-lhe dizer que não, nunca confiei que É uma acusação violentíssima. Tem a ver com o ar do tempo. Tem a ver com o ar do tempo, também, é verdade, mas devo-lhe dizer que nós tivemos... O Yanes tinha feito exatamente o 25 de novembro. E o 25 de novembro é... chefiado, esse 25 de novembro, era um dos homens. E, portanto, para nós que achávamos que tínhamos ajudado a construir as comissões de trabalhadores, todo um movimento de as comissões de moradores, os movimentos populares que faziam com que fossem as massas a tomar os destinos nas suas próprias mãos, é evidente que um militar que tinha tomado o papel dirigente no 25 de novembro representava para nós uma ameaça a todo o processo iniciado da Revolução de Abril. Agora, naturalmente que... Mas no 25 de novembro, Aires Rodrigues ainda estava no Partido Socialista. Sim, mas estava no Partido Socialista, mas não estive de acordo, naturalmente, e percebi como é que ele foi preparado e como é que, e por isso mesmo, nunca aprovei, naturalmente, a proposta da direção do Partido Socialista de apoiar o Yanes. Tive sempre, exprimia sempre com toda a clareza. Aí esteve de acordo com Mário Soares. Soares, mas... Deixa-me perguntar, vi que assinou uma carta aberta aos candidatos a presidentes da República, naquela altura ainda só Manuel Alegre se tinha apresentado, para a retirada do PEC, para um governo que reconstrua a economia nacional, que reata as conquistas de Abril, que rompa com a ditadura do FMI e da União Europeia ao serviço dos mercados financeiros. Pelo que percebi desta carta, não apoiam diretamente Alegre, a não ser que ele se comprometa com estas ideias. Sim, porque a questão que é posta é esta. Eu penso que o Manuel Alegre podia, de facto, ganhar as eleições, mas tinha que, naturalmente, com toda a clareza, mobilizar de uma forma positiva, e eu penso que encontraria eco nas camadas mais profundas. Mas não vai encontrar? Porque... Está a pôr o verbo no condicional? É porque... Estou a ver, porque ele poderá ainda tomar a decisão de o fazer. Mas só poderá ganhar estas eleições se, de facto, se dirigir de uma forma clara às camadas mais exploradas, mais profundas, àqueles que hoje... Neste momento, os senhores sabem quem é que vai votar? Não, não é uma questão que se, eu que gostaria e que quereria votar, naturalmente, era numa, nesta política. Veremos se o Manuel Alegre a exprimirá, uma política claramente de ruptura com o plano de estabilidade e crescimento, porque, conforme foi dito por uma personalidade que não é suspeita de ser naturalmente radical, este plano é já o plano do FMI, este plano da austeridade e crescimento. Os cortes salariais na função pública é exatamente o plano. Portanto, não, a chantagem sobre que, se não é intervenção, o FMI está neste plano, esteve nos planos anteriores. E é isso que hoje nos que impedirá, e só agravará, que impedirá o desenvolvimento do país, e que, ao contrário, nós vamos, a passagem destas medidas implicará um novo plano de austeridade mais grave. Nós temos o exemplo, bem claro, da Irlanda. Nos foi apresentado como exemplo, se aceitassem as medidas, que se aceitássemos, que seria como a Irlanda fez, e hoje a situação da Irlanda é naturalmente uma situação bem pior do que a nossa. Aires Rodrigues, o senhor tem hoje um escritório em Picacinos, onde vive, na Marinha Grande, que trata de colocar os produtos da região da Marinha Grande, vidros, plásticos, moldes, no estrangeiro. E isso como é que está a correr? Tem assim contacto com a economia real? Tenho, e olha, isso é uma das coisas que me dá exatamente um conhecimento profundo das dificuldades que atravessam as empresas, em particular as pequenas e médias empresas, que são a maioria do tecido industrial do país, e em particular na Marinha Grande, apesar de existirem também algumas empresas de embalagem, de vidro de embalagem, mas todas as outras, eu vou-lhe dizer, estão neste momento completamente asfixiadas. E aquilo que nos é apresentado como os planos de apoio às empresas não é verdade, às pequenas e médias empresas. Eu vou-lhe dar uma medida que eu confrontei agora há duas semanas. O aumento por parte da Comissão Reguladora do Gás, que tem a responsabilidade do transporte do gás industrial, o aumento de 66% no transporte traduziu-se num aumento para as empresas entre 15% e 30%, conforme o consumo. Numa situação em que as empresas estão com os custos de produção completamente... com custos de produção muito altos, incomportáveis, isto significa, claramente, para muitas delas, uma situação de encerramento provável, como tem acontecido. Mas o seu escritório como é que está a correr? Está em riscos de fechar? Não, é um escritório de que trabalho eu individualmente. Mantenho a ligação com clientes que vêm. Portanto, não tenho uma sobrecarga, não tenho empregados. Tenho apenas uma colaboradora, que é a minha mulher. Carolina Pereira? Não. Carolina Pereira é uma camarada, mas não é a minha mulher. isso é verdade. Não tenho nenhum problema, porque isso é um pouco, muitas vezes, a ideia que passava ao longo deste... É de facto, temos uma amizade muito grande e uma grande cumplicidade política ao longo de todos estes anos. Não, a minha mulher trabalha, portanto, comigo na parte administrativa, da parte da tarde. Agora, portanto, é uma coisa que tem uma dimensão muito pequena. Simplesmente, eu conheço esta realidade e devo dizer, por exemplo, que elas estão todas, tanto as empresas de vidros como as empresas cerâmicas no Conselho de Alcobaça, que encerraram já uma série delas ali ao lado, como as empresas de molde e da metalurgia ligeira, estão numa situação muito difícil, porque não há exatamente uma política real de estímulo e de apoio, que deveria passar por torná-las competitivas em termos dos combustíveis, nomeadamente. Só para ter uma ideia, e temos feito uma batalha e vamos continuar essa batalha. As empresas da cristalaria pagam, neste momento, o gás 40% mais caro que as empresas garrafeiras, como, por exemplo, a Barbosa e Almeida, a Santos Barosa ou a Galo Vidros. Ora, é algo que é incompreensível. porque isso tornas o seu produto muito mais caro. O seu produto muito mais caro e, portanto, a exportação, que era a base sobre a qual elas deviam sobreviver, torna-se difícil em concorrência com outros países. António Jorge Aires Rodrigues, muito obrigada pela sua disponibilidade para participar neste ciclo de entrevistas que a Antena 1 está a fazer até ao final do ano com antigos candidatos presidenciais. Esta entrevista pode ser vista e ouvida. Está em podcast em antena1.rtp.pt. O registro foi de Paula Guimarães. Tenham um bom dia.